Olá, é Thiago aqui e bom, nesse podcast eu vou falar brevemente sobre alguns planos aí que eu tenho pro canal. Ô, caralho, porra de fio do caralho, filho da puta. Deixa eu ver, aliás. Ah não, tá tudo certo aqui. O cara é tão amador que não confere nem a porra do volume da gravação antes de gravar. Puta que pariu depois. Ah não, é bom ter pouco escrito, na real. Porque aí quando tem muito escrito enche de macaco, enche de sub-humano e enfim. Mas enfim, eu vou falar sobre algumas coisas aí relacionadas ao canal, falar sobre algumas mudancinhas na minha vida pessoal e depois ler e-mails. Eu tô com bastante e-mail para ler, o pessoal nos últimos dias me mandou bastante e-mail. Sei lá, eu acho que eu tenho uns 8, 9, 10 e-mails, alguma coisa assim. E pelo que eu vi, tem uns e-mails meio grandes, me mandaram até PDF nessa porra para ler. Mas é isso aí, se der, se eu tiver afim eu leio tudo, se não tiver ali, eu não tiver tão afim, eu deixo pra próxima ler tudo. Mas enfim, começando, se lembram que há uns podcasts atrás eu disse que eu ia implementar algumas mudanças, inclusive eu ia criar um grupo pro Facebook desse podcast? Pois bem, eu já criei o grupo pro Facebook, daqui desse podcast, de pessoas aí que me acompanham, me escutam, gostam de alguma forma. E eu vou deixar o link aí na descrição desse podcast, caso alguém queira entrar. Já fiquem alertados que para entrar no grupo você tem que responder lá as perguntinhas. Tem duas perguntas, se não me engano, que eu coloquei lá pro pessoal. E lê como está escrito na descrição lá, na primeira pergunta do grupo, leia as regras. E como está lá escrito nas regras, aquilo ali vai ser uma ditadura: gostou, gostou, não gostou, ou eu te bloqueio, ou você, por livre e espontânea vontade, sai. E é isso aí. E como eu disse também já, o foco do grupo vai ser basicamente três: estudos, ou seja, compartilhamento de PDF, compartilhamento de livros, informações relativas a isso e etc. Estudos, autismo, coisas que você não pode falar aí na Surface abertamente, porque sabemos que dá problema. E emo, basicamente. Quando eu digo emo, não é, sei lá, postar música emo, mas sim emo no sentido eu acredito que tanto eu quanto uma boa parte do pessoal que aí me acompanha são pessoas com tendências hikikomoris, ou tendências a serem bem fodidos sociais. Então a parte do emo vai ser falar justamente sobre isso, sobre coisas do tipo solidão, do tipo tédio, dificuldade para lidar com outras pessoas. Esse tipo de postagem é liberado no grupo. Mas como está escrito nas regras, não macaqueiem muito, não encham o saco, postem sobre essas coisas, mas não encham o saco. Tá liberado o desrespeito, mas esse não é o foco do grupo. Enfim, tá aí lá a porra do link aí do grupo na descrição. Quem quiser dar uma olhada aí, quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra. E é isso, acabou, foda-se. E não pretendo criar grupo em WhatsApp, grupo em Telegram. Eu simplesmente não tenho tempo para isso. Eu acho que o grupo em Facebook é a maneira mais fácil e prática de ter e administrar um grupo. Então, eu só vou ter grupo nessa plataforma. Não me peçam para criar grupos em outros lugares que eu não vou criar. Se vocês quiserem, vocês mesmos criem. É isso aí. E bom. Outra coisa, então, primeira coisa, o grupo já foi criado, liam as regras. Segunda coisa, se lembram que eu havia dito que eu ia fazer um encontrão de ouvintes de podcast que ia rolar lá para maio? O encontrão ainda vai acontecer, porém terá que ser postergado, terá que ser deixado um pouco mais para frente. O motivo eu vou explicar já daqui a pouco. Mas sim, ainda vai rolar, porém não será mais no começo de maio. Será, quem sabe, em julho. Quem sabe? O motivo eu já vou explicar daqui a pouquinho. Outra coisa. Como eu havia dito, eu coloquei agora todos os meus podcasts daqui para frente, começando por esse, vão ter no finalzinho um lembrete, entre aspas, de 40 segundos. Eu acabei de gravar. Que é falando basicamente que se você quiser me ajudar, você pode comprar meu livro, meus livros e também pedindo pro pessoal se inscrever, esse tipo de coisa. Então, todo fim de podcast também vai ter isso. Gostou, gostou, não gostou, o problema é seu. Uma última coisinha, um último lembretezinho, que é mais um pedido na real. Eu sei que tem uma boa parte do pessoal que me acompanhava no canal antigo que já tá sabendo desse novo, entre aspas, migrou para esse novo, mas não se inscreveu nesse novo. Eu gostaria de pedir pro pessoal que tá fazendo isso para se inscrever no canal novo. E eu não tô falando isso porque eu quero números, porque eu quero fama, não tô falando isso por causa disso. Mas sim porque se lembram que eu havia dito que eu pretendia usar a aba comunidade para postar umas coisas e interagir, sabe, com o pessoal de vez em quando? Então, essa aba comunidade, ela só é ativada, eu só posso usar ela quando o meu canal tiver 1.000 inscritos. O Facebook mudou de uns anos pra cá e agora tem essas frescuras. Você tem que ter um número X. Não é bem frescura, eu entendo, mas enfim. Você tem que ter agora um número de X inscritos para poder fazer tal coisa. E a aba comunidade, ela não desbloqueia até você atingir 1.000 inscritos. Então, pessoal aí que está acompanhando o canal novo, mas não se inscreveu, caso possa fazer esse favor para mim, por favor, se inscreva também no canal novo, porque, como eu disse, eu quero usar a aba comunidade. A aba que existe hoje é a discussão. Só que a discussão não tem a mesma funcionalidade que a aba comunidade. A aba discussão só vira a aba comunidade a partir de 1.000 inscritos. Então, como eu quero usar essa funcionalidade, como eu disse, para postar de vez em quando umas coisas, uns artigos, ou sei lá o que eu tiver a fim de falar e que não for assunto necessariamente lá do grupo, porque as regras valem inclusive para mim lá no grupo do Facebook, eu vou postar na aba comunidade. Então, quem puder e quiser, aperta, é só ter uma conta aí no YouTube e apertar se inscrever, pronto. Como eu disse, eu não quero isso porque eu quero números, muito pelo contrário, eu acho que quanto menor isso daqui permanecer, melhor, porque menos macaco. Mas é que eu quero simplesmente poder utilizar esse recurso aí, ele não está desbloqueado, enfim, acho que vocês já entenderam. Então é isso aí que eu tinha de lembrete para dar. E agora vamos para os assuntos reais, os assuntos desse podcast mesmo. Como eu disse, primeiro eu vou falar sobre algo da minha vida pessoal, depois vou ler e-mails. Então, primeira coisa, deixa eu beber um gole d'água. Primeira coisa é que, digamos que nas últimas semanas minha vida passou por algumas mudanças. Eu estou fazendo algumas mudanças na minha vida. Primeiro lugar, eu estou tirando carta de carro. Eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast, talvez já, mas eu tenho um Fusca. Sim, eu tenho um Fusca. E o Fusca já tá todo pago, o Fusca tá lá na casa da minha avó, eu posso ir lá pegar e dirigir ele quando eu quiser. Porém, um grande mas é que eu não tenho carta de carro, então não dá para ficar dirigindo Fusca, não dá para ficar fazendo muitas coisas com o Fusca. Sem enquanto eu não tiver a carta de carro. E agora que eu tô ganhando uns 500, 600 contos por mês, como eu disse, com o lance lá de avaliação de coisa do Google e tal, eu agora decidi que eu vou tirar a carta de carro. E comecei essa semana realmente a tirar a carta de carro. Porém, o cara quando é fudido, o cara quando nasce pra se fuder, é pra se fuder mesmo. Porque eu mal comecei a tirar carta, já deu uma merda, eu já fui reprovado no exame médico. E não é porque, sei lá, por deficiência, não, é porque, tipo, minha visão pra longe tá uma bosta, já faz um tempo. E eu já sei disso, já faz um tempo. Porém, eu venho evitando, eu venho postergando usar óculos já faz muito tempo. Já faz o quê? Uns 2 anos que minha visão começou a ficar uma merda pra distância. E aí eu tava, sabe, tava enrolando isso e tava dando. Só que aí eu fui fazer o exame médico, a primeira coisa lá que a mina avaliou foi minha visão de longe. E já a primeira coisa já viu que tava uma bosta, já me reprovou. Daí eu tive que ir no oftalmo, e isso que tudo que eu tô falando é carta, exame, oftalmo, tudo isso tá indo dinheiro, inclusive para os meus amigos pessoais. Não tô podendo sair muito, alguns dos meus amigos pessoais escutam isso daqui, mas eu não tô podendo sair muito, acho que talvez alguns de vocês já perceberam, porque, cara, tá foda, eu tô gastando grana pra caralho nesse lance aí de tirar a carta. E esse lance de ter que fazer um óculos era algo que é um gasto que eu não estava contando, porque minha visão para enxergar de longe tá uma bosta. Só que eu pensei, ah, vai, deve ser um examezinho de merda esse exame médico, só para ver se o cara não tem. Só para ver se o cara consegue dar dois passos para frente sem cair no chão, saca? E não, exame médico, eles veem, inclusive, se sua visão tá uma merda ou não. Então, eu tive que ir no oftalmo, foi no oftalmo antes de ontem, vou ter que começar a usar óculos, semana que vem fica pronto o óculos. Daí depois eu vou ter que refazer o exame. Eu já fiz o exame psicotécnico, consegui esconder um pouco minha psicopatia, me passaram no psicotécnico. Só que aí eu vou ter que ir lá no psicotécnico de novo, porque não aprovou o sistema, porque eu não fui aprovado no exame médico. Então primeiro eu tenho que ir lá, ser aprovado no exame médico, depois voltar no psicotécnico. Ir lá e deixar minha digital na porra da maquininha do psicotécnico. Enfim, tá sendo um puta rolê, um puta BO. Eu tô gastando uma puta de uma grana nisso. E é isso aí. E assim que eu passar nos exames, passar no CF, no psicotécnico, no exame médico, eu já vou agendar para fazer CFC, fazer as aulas teóricas, depois fazer a prova teórica. E também tem isso, cara, se reprovar em qualquer prova, daí tem que pagar quase 300 pau para ir fazer a prova, tá sendo um gasto do demônio. Então eu tô ai, cara, tá foda. Tá foda, e eu tô com medo de fracassar, digamos assim, fodido. Não somente por esse motivo, mas por um segundo motivo. Não somente pelo motivo carta de carro, mas também por um outro motivo. Também voltei a estudar para concurso. E aí vocês vão falar, ué, mas há um tempo atrás você tava tentando concurso, você mesmo falou, você mesmo desistiu e falou que concurso não é para você e tal. Sim. Continuo achando que o concurso não é para mim. Porém, fato simples, a gente está num momento de crise econômica, crise de emprego e os caralho. Eu não sei na cidade de vocês como está a situação, mas aqui onde eu moro, tá qualquer vaga de emprego, qualquer uma mesmo. Vaga de emprego para ganhar tipo R$ 1.000, né? Nem para ganhar 2.000, 3.000, sei lá. Vaga de emprego para ganhar R$ 1.000, tá com 10 candidatos para uma vaga, 10 para cima, sabe? Tá muito alta a concorrência. E eu simplesmente eu percebi que não que o meu currículo seja ruim, não que eu não tenha experiência profissional nenhuma, meu currículo não é tão ruim assim, eu tenho algumas experiências profissionais. Porém, imagine a seguinte situação: chega eu e qualquer outro, eu e mais 15 caras para uma vaga, e esses 15 outros caras têm currículos parecidos com o meu, alguns piores, alguns melhores currículos. Você acha que entre eu e mais 15 caras, sendo que eu tenho uma caralhada de tatuagem, aí vão falar, ah, mas é só você apagar a tatuagem na cara. Meu amigo, mesmo que eu apagasse a tatuagem na cara, ainda assim eu tenho tatuagem na mão, eu tenho tatuagem na palma da mão, eu tenho tatuagem na perna, eu tenho tatuagem na puta que pariu. Você acha que aí eu e mais 15 caras, os outros 15 são caras aparentemente normais, sem tatuagem os caralho, eu com outros 15, alguns desses 15 melhores, alguns desses 15 piores do que eu. Você acha que a empresa, do ponto de vista da empresa, o que você acha que ela vai contratar? Tá, o cara que tem currículo parecido com o meu, mas que não tem tatuagem, ou eu que tenho esse currículo mais ou menos, e que tem um monte de tatuagem. É lógico que a empresa vai contratar o cara que não tem tatuagem, isso é mais do que óbvio. Se a concorrência estivesse menor, algo do tipo, ah, tem cinco candidatos para uma vaga, beleza, beleza. Eu acho que ainda teria alguma chance, mesmo com tatuagem. Mas assim, cara, a gente, como eu disse, a gente está no momento em que vaga de emprego tá foda e nego tipo eu. O nego que tem alguma grande desvantagem, que é muito notável, vamos colocar assim, tá fodido, cara. A gente tem que competir com 10, 15 caras que não tem essa desvantagem. E aí, do ponto de vista empresarial, é óbvio quem que a empresa vai escolher. Então, simplesmente eu percebi que emprego normal, que você tem que ir na entrevista e tal, é perda de tempo. Para ser bem sincero, é perda de tempo, não tem outra palavra. Eu me fudi ao fazer esse monte de tatuagem, eu me fudi. Porque eu também não contava que o nosso país ia entrar nessa situação de merda, que ia ter muita gente correndo para uma vaga. Então eu percebi que, cara, continuar mandando currículo e entrevista é jogar dinheiro e paciência no lixo, porque não vai dar em nada, eu vou gastar dinheiro com passagem de ônibus, eu vou gastar meu tempo distribuindo currículo, meu tempo indo lá na entrevista, e no fim das contas é sempre a mesma merda. Ah, eu vou te ligar. Não liga nunca. Então, cara, desde que eu fiquei desempregado, eu já fui um monte de entrevista. Isso já faz mais de um ano que eu tô desempregado, que não estou trabalhando oficialmente, entre aspas. Eu já fui um monte de entrevista nesse meio tempo. E em todas as entrevistas que eu fui, cara, em todas, eu juro para vocês, em todas, não teve uma entrevista que eu fui e que eu não tive que disputar uma vaga com mais, sei lá, com mais oito caras, pelo menos. Uma vaga, eu e mais oito. Não teve uma entrevista que eu não tive que disputar a vaga com outros oito caras, no mínimo. E como eu disse, cara, tatuagem, cara. Entre eu, cheio de tatuagem, e oito outros caras que não têm tatuagem, é óbvio que eu não tenho a mínima chance. Sei lá, só se, não sei, eu comesse a entrevistadora realmente ficasse a fim de me dar e aí por isso ela vai me contratar na tentativa de poder chupar meu pau, não sei, cara, alguma situação assim, entre aspas, extraordinária, mas isso não vai acontecer, chance de 1% disso acontecer. Então, cara, aí a questão do concurso, é foda, cara, porque até 3 dias atrás, a única coisa que eu lia, eu passava meu dia inteiro basicamente lendo e estudando isso, era metafísica, cara. Até 3 dias atrás eu tava lendo Caibalion e ia começar um livro chamado Man and His Symbols, que é do Jung, Carl Gustav Jung. E eu passava o dia lendo metafísica, lendo sobre espiritualidade, entre aspas, lendo sobre filosofia pura, filosofia clássica, enfim, filosofia analítica, enfim, esse tipo de coisa. Daí até 3 dias atrás eu passava sei lá, li umas 80 páginas por dia quase, só desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo. E aí agora eu tô lendo e estudando leis. Ou seja, eu saí de um campo de. Tô saindo de um campo de conhecimento puro e meramente metafísico, abstrato, conceitual, vamos colocar assim, e tô indo para um campo puramente materialista. Tô estudando leis, tô estudando Constituição brasileira. Então eu não preciso dizer para vocês que está sendo meio difícil para mim, porque são duas áreas de conhecimento completamente diferentes. São, entre aspas, mindsets completamente diferentes. Então eu estou tendo que fazer uma readaptação, eu estou meio que reprogramando o meu cérebro para conseguir absorver esse tipo de conteúdo. E não está fácil. Na verdade, eu comecei a estudar ontem. Não faz muito tempo que eu comecei a estudar para concurso. Comecei oficialmente ontem. Mas ontem mesmo eu já quebrei o NoEnglish 2 vezes, porque eu fiquei tão ansioso lendo esse monte de merda, esse monte de lei do caralho, que eu falei, cara, eu bato uma punheta para dar uma relaxada, ou eu não vou conseguir estudar. E aí eu comecei a pensar até, cara, se tivesse alguém aqui por perto que vendesse cocaína e eu não tivesse gastando tanto dinheiro para tirar carta de carro, para fazer inscrição em concursos, caralho, se eu não estivesse pobre e soubesse de alguém que vendesse por aqui uns pó, eu compraria, cara, eu compraria sem nem pensar 2 vezes. Mentira, pensaria 2 vezes sim, porque eu sei que eu facilmente me viciaria nessa merda, esse que seria o grande problema. Ai, mas cara, basicamente, eu tô tendo que readaptar o meu, entre aspas, mindset para deixar de estudar algo que eu estudava e lia muito, que era metafísica, e o mesmo empenho que eu tinha nisso me empenhar para conhecimento pura e meramente materialista, vamos colocar assim, que é leis, direito administrativo, constituição, leis de trânsito, os concursos que eu vou começar a prestar são basicamente para essas áreas assim. Não preciso falar que pra mim tá sendo chato pra caralho. Só de ler duas linhas desse negócio eu já fico puta que pariu. E aliás, é por conta disso mesmo que eu tô com um medo do fracasso fodido, que é o principal que eu queria falar. É, eu sou um sujeito que até pouco tempo atrás eu não tinha muito medo do fracasso, porque eu não tinha muito objetivo de vida, eu não tinha muita motivação. Eu olhando para mim mesmo e para o que eu queria para mim mesmo, eu não tinha muita motivação para tentar mudar as coisas, porque eu era muito desmotivado para com todos e para com todos, inclusive eu mesmo. Então eu não via motivo para mudar, motivo para fazer qualquer coisa, porque no fim das contas eu me achava um lixo. Eu achava tudo um lixo, quer dizer, eu continuo achando tudo um lixo. Mas tem um grande fator que mudou agora, sabe? Antes eu não tinha esse medo do fracasso porque eu simplesmente não tentava muitas coisas. Porque eu achava que não valia a pena, porque por mim não valia a pena. Só que agora eu comecei a namorar e aparentemente as coisas estão indo bem entre eu e ela, a gente tem se gostado e tal. E aí eu tenho tentado mudar algumas coisas na minha vida, também por conta do namoro. Tenho tentado ser uma pessoa melhor no aspecto geral das coisas, da coisa, vamos falar assim. Eu não arranjava motivação. Pode parecer papo de gado. Podem me chamar de gado, eu não tô nem aí, cara. Mas quando eu tava sozinho no quarto, sozinho realmente, não tinha ninguém, às vezes nem ninguém para conversar, eu não tinha motivação para nada, cara, porque eu olhava para mim mesmo, eu via, ah, eu sou um lixo, então para que que eu vou mudar? Mas agora eu tenho ela, tenho uma namorada, e não que ela seja uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa, não, mas querendo ou não, cara, estar com ela me faz pensar mais para frente, mais pro futuro, saca? Não me faz pensar só no aqui e agora, não me faz pensar que ah, eu estou sozinho no quarto, é isso. Me faz pensar, eu estou com ela e quero pro futuro algo melhor pra gente. Eu quero, não sei, ainda é cedo, claro que ainda é cedo para pensar em morar junto e ter coisa junto e os caralho, é cedo, mas querendo ou não, já se passa esse tipo de pensamento na minha cabeça. Então eu tô começando a pensar um pouco mais pra frente, um pouco mais pro futuro, um pouco mais não no sentido de ah, eu sou um lixo e nada vale a pena, mas sim no sentido bom, eu tenho isso daqui, eu tenho um relacionamento, a gente se gosta, eu preciso lutar por isso. Surgiu esse sentimento muito naturalmente, então eu comecei a vontade de tentar algo. Não é que ela cresceu, mas simplesmente aquilo que eu evitava até certo tempo atrás, agora tá ficando meio difícil de evitar. E uma das coisas que eu evitava era justamente esse lance de, por exemplo, tirar carta. Eu não, era um bagulho que eu falava, ah, eu preciso tirar carta, mas é um bagulho que, ah, dava para postergar, eu não me importava muito. Só que agora eu tô com alguns projetos, para, como eu disse, pro futuro, pra frente. E aí, não dá mais para postergar, não dá mais para evitar. Também o lance do emprego, era um bagulho que eu não tava com muita pressa com relação a isso. Agora eu tô com alguma pressa, eu quero começar a botar alguns planos, eu quero sair de casa. Enfim, basicamente o namoro, só serviu para botar para fora coisas que já existiam lá dentro. Mas o amor meio que foi um impulso, entre aspas, que eu precisava para sair da minha casca, sabe? E ah, cara, por isso mesmo que eu tô sentindo medo de fracassar, porque antes eu não tentava nada, então não tinha como eu fracassar se eu não tentava, mas agora eu tô tentando, então eu estou com um certo receio de fracassar. Receio por mim mesmo, receio pelas pessoas que eu gosto, receio pelos meus amigos, receio pelo meu relacionamento, porque, sei lá, cara, sei lá. Eu tô ligado como que é a natureza da mulher. E não que ela seja igual a todas as mulheres, não, ela não é igual à maioria das mulheres. Mas eu sei como é a natureza da mulher e eu acho que as pessoas só se conhecem verdadeiramente, você só conhece verdadeiramente alguém quando esse alguém e você estão passando por situações sérias. Por situações complexas, por problemas realmente, sabe? Aí você conhece de fato a outra pessoa, aí você vê de fato a natureza aflorada da outra pessoa. E até o momento eu não tive esse tipo de situação com a minha namorada, eu não tive, sei lá, alguma briga séria, algum problema sério. Por enquanto tá sendo só flores o relacionamento. E tá bom assim, tá ótimo, não quero passar problemas com ela. Mas eu não sei, cara. Como eu disse, pode ser que quando apareça o primeiro problema sério entre a gente, apareça uma série de comportamentos da parte dela que eu não estava esperando. Ou eu mesmo, eu começo a ter uma série de comportamentos que eu mesmo eu vou parar e pensar, cara, realmente eu tô fazendo isso? Como eu sou um lixo, cara? Como que. Como? Enfim, cara, enfim, o que eu quero dizer é, não dá, as pessoas são imprevisíveis, sabe? Não que eu acho que ela vai ser uma vadia, não que eu acho que ela vai me trair, não que eu acho que ela necessariamente que ela vai fazer alguma filha da putagem, mas como eu disse, nunca se sabe. Então, quando a situação estiver preta, quando e se eu fracassar em tudo, esse é meu receio, cara. O que que vai acontecer quando e se eu fracassar em tudo? Porque, cara, pra ser bem sincero, eu tô estudando, comecei a estudar aí pra concurso, mas é como eu disse, cara, o meu, entre aspas, mindset, pro mindset de uma pessoa que passa em concurso, realmente estuda, realmente passa nisso, é muito diferente. Então eu não sei, cara, eu não sei, eu tô tentando me readaptar, eu tô fazendo o que dá, eu tô, como eu disse, tô tirando carta de carro, eu tô estudando agora pra concurso, tive que ir contra mim mesmo e quebrar o NOENX, quebrar o NOFEP para poder fazer isso. Eu tô meio que numa luta contra mim mesmo para poder tentar ter algum futuro, caras. E não sei, cara, pode intitular isso papo de gado, papo de blue pill. Ah, o cara tá fazendo as coisas por mulher. Não é bem só por mulher, meu amigo. É porque eu percebi que não dá mais para ficar estagnado. Simplesmente, o namoro só exponencializou algo que já existia, sabe? E por isso eu tô tentando mudar. Mas é aquele velho ditado, é aquele negócio lá de coach, sabe? Os coach, tem um monte de coach por aí que ganha dinheiro com a frase básica, a premissa básica e óbvia de que, ai, mudar é difícil. É óbvio que é difícil. Mas eu tô passando agora por isso na pele, sabe? De ter que mudar, de ter que ter objetivo, de ter que fazer alguma coisa, de não poder mais ficar só trancado no quarto e sendo um fudido social. Não que eu gostasse disso antigamente, mas é que agora eu ainda gosto de ficar no meu quarto. Eu ainda queria, por mim, eu ainda ficaria no meu quarto 24 horas por dia e não interagiria com ninguém. Mas eu tô chegando numa fase da vida que não dá mais para ficar nisso. Eu já tenho 26 anos. Já tá começando a bater o peso da idade, já tá começando a bater a própria responsabilidade, self-responsibility, de sair da casa dos pais, de ter uma vida própria, e agora também entrou a questão do lance do namoro. Então, por vários fatores, tá me batendo uma necessidade de mudar, sabe, um pouco de vida, mudar de hábitos, mudar de costumes. E para isso eu vou ter que readaptar meu cérebro, readaptar meu mindset, entre aspas, e me tornar uma pessoa com hábitos, alguns hábitos de norme, sabe? Ai, objetivos, vamos, você consegue, vai, vai, porque se você não tentar, você não vai conseguir. Sabe, esse negócio aí cringe enorme do caralho. Eu tô tendo que fazer isso, cara. Eu tô tendo que fazer isso porque por mim eu não tenho motivação pra nada. Eu já deixei de ser niilista já faz um tempo, mas a minha cabeça, o meu mindset ainda é de um niilista. Então eu não tenho motivação para nada, absolutamente nada. Eu olho para o mundo e eu falo, o mundo é uma merda. Eu olho para as pessoas que me cercam, eu falo, todo mundo aqui é um lixo. Eu olho para mim mesmo e eu falo, ah, eu sou um lixo também. Então para que que eu vou fazer coisa alguma? Não tem porquê. Mas agora eu tô tendo que me utilizar desse mindset de norme, de vamos, você consegue porque você tem que mudar, porque a vida é feita pelos vencedores, você tem que ser um vencedor. Sabe? Para conseguir estudar, porque para conseguir fazer as coisas, porque senão eu não consigo, cara, eu não consigo, não tenho motivação suficiente. Não sei se alguns de vocês se identificam, talvez sim, talvez não. Mas enfim, se quiserem também falar sobre isso lá no grupo do Facebook, sintam-se à vontade. E é basicamente isso, tentando mudar na base da autoporrada e do mindset de norme, vamos colocar assim. Ai, se eu vou conseguir ou não, só o tempo dirá. Se eu vou conseguir ou não tirar a carta de carro, só o tempo dirá. Se eu vou conseguir ou não passar no concurso, só o tempo dirá. Eu tô ainda meio pessimista, cético com relação a isso, então por isso mesmo que eu tô com uma sensação de que eu já fracassei, sabe? Mas é isso, cara. Eu tô tentando me mudar, tô tentando mudar a minha cabeça para conseguir fazer alguma coisa na vida. Senão eu não vou conseguir fazer nada e vou ser sempre um cara sozinho no quarto. Não que eu não queira ser um cara sozinho no quarto, mas tem uma hora que as responsabilidades começam a bater, sabe? E como eu já disse já várias vezes aqui no podcast, ou você se adapta, ou você aceita as coisas, ou você se mata. E eu acho que ainda não tá na hora de eu me matar, então tô tentando me adaptar. Então é isso aí. Isso aí. Vamos agora para a leitura de e-mails. Se quiserem comentar sobre o meu estado aí de vida, se quiserem dar umas dicas aí de concurso, dica para tirar carta, sei lá, qualquer coisa relativa a isso é só comentar. Mas enfim, deixa eu dar um tempinho aqui, já já vou ler e-mails, vou beber uma água e já venho. Ai, bom, voltei. Nossa, já tô cansado de falar, puta que pariu. Sei lá, vamos ver se eu vou conseguir ler todos os e-mails, porque como eu já disse, eu já estou cansado já de falar. Cada vez mais eu aguento menos falar, cada vez eu aguento menos falar. Paradoxal, mas enfim, vamos lá. Primeiro e-mail é um livro que me mandaram, um carinha que acompanha meu canal, então eu não vou ler o e-mail porque ele mandou exclusivamente para mim, não para ler no podcast. Mas de qualquer forma, obrigado aí pelo carinha que mandou o livro. Você sabe quem você é, se você estiver ouvindo isso daqui, claro. Então, se ela é... Ah, vamos pro próximo. Gabriel, que já me mandou, sei lá, uns 4, 5 e-mails. Gabriel, o que acha do karma? Bom, ele só me mandou isso. Foi só essa a pergunta dele. Bom, primeiramente, sobre esse assunto do karma, eu acho que para esse. Primeiramente, a gente precisa definir o que é karma. Porque existe tanto o conceito metafísico, o conceito esotérico, do karma, o conceito mais ocultista, vamos falar assim, do que é karma, para o conceito norme do karma, do conceito good vibes do karma. Então, primeira coisa, diferenciar o que é karma, o que não é. Para mim, karma é a simples lei da causa e efeito, a simples lei ação e reação, karma e dharma. Então, eu não falo só karma, eu falo karma, dharma. Resumindo, karma e dharma, ação e reação, causa e efeito. Eu acredito sim na lei do karma, na lei da causa e efeito. Até um tempo atrás, sei lá, acho que uns 2 anos atrás, quando eu era mais niilistão, eu não acreditava muito no karma. Eu via o karma, eu falava bullshit. Isso daí não. Ah, isso daí seria lindo se fosse verdade. Ah, a gente vê por aí tantos casos de pessoas aí, filhas da puta, que se dão bem pra caralho na vida, e é isso. Eu achava mais ou menos isso daí, que simplesmente não existia justiça, vamos colocar assim, para pessoas que têm muito dinheiro, para pessoas que estão acima da lei, vamos colocar assim. Porque realmente a gente vê por aí casos, por exemplo, de alguém que atropelou alguém, ou alguém que fez uma merda muito grande e não acontece nada com a pessoa, porque a pessoa tem dinheiro e contrata um advogado foda, a pessoa tem contato com o juiz, então, enfim, ela consegue escapar de qualquer forma de retaliação, porque tem dinheiro e ponto, acabou. Então eu não acreditava muito na lei do karma por esse motivo, porque eu achava, porra, se tem uma pessoa aí, alguns casos que fogem, então isso daí não é uma lei, isso daí não é uma máxima. Se existe exceção, então não é uma lei, pelo menos não de todo uma lei. Mas de uns tempos para cá eu tenho reanalisado esse tipo de coisa e eu acho que as pessoas recebem as suas punições, as suas recompensas de uma forma ou de outra. Por quê? Porque às vezes elas não recebem a punição ou a recompensa de uma maneira mais descarada, de uma maneira mais material, mas sim de uma maneira mais de consciência, sabe? Porque vou dar um exemplo simples, um exemplo até, por exemplo, alguém que atropela alguém e esse alguém não é preso, não acontece nada porque ele tem dinheiro e aí ele corrompe o sistema e enfim. Eu acho que a lei do karma, a lei do karma dharma, causa e efeito, etc., vale mesmo para essa pessoa, por exemplo, que faz uma merda e não é punida, por quê? Porque a partir do momento que ele faz uma merda, ele ou ela faz uma merda, ele não recebe uma recompensa, entre aspas, por essa merda que ele fez, isso vai fazer com que ele fique preso num certo tipo de pensamento, num certo tipo de consciência, que é um tipo de consciência, um tipo de pensamento que é meramente materialista, meramente material, em que ele depende do dinheiro. Ele depende do dinheiro para ele poder ser quem ele é, para ele poder fazer as burradas que ele faz. Então ele vai estar sempre preso naquela escala de consciência. Alguns de vocês vão poder falar: ah, mas ó, então eu queria, tudo bem, então eu queria ser igual a ele, eu queria, ah, já que com dinheiro eu posso fazer tudo e meu único castigo vai ser ficar preso nessa consciência material de que o dinheiro compra tudo e dinheiro e dinheiro e dinheiro, ah, então vou ficar preso nisso daqui, eu aceito essa consequência. Tudo bem, algumas pessoas podem pensar assim e pensar: ah, foda-se, eu quero, mesmo assim eu queria estar no lugar desse cara. Mas, do meu ponto de vista, Thiago, eu tenho a consciência de que existem várias escalas, vários níveis de consciência. E a escala materialista, a escala do dinheiro, ambição material, no sentido material da coisa, é uma das escalas mais baixas, assim, de consciência, junto com a escala de consciência corpórea, a escala de consciência do tipo sexual, de interesse sexual e tal. São escalas de consciência baixas, ainda na linha de comparação com macaco, vamos colocar assim. Como eu chamo, são seres humanos macacos, seres humanos cujos interesses, cujos pensamentos são mais voltados a esse tipo de coisa. E eu realmente que esse tipo, eu acredito que esse tipo de consciência, esse tipo de mindset, vamos colocar assim, é aprisionador em vários sentidos possíveis. Não estou dizendo que quem tem consciência, mas além disso, não está também aprisionado. Todos nós estamos aprisionados. Mas existem diferentes escalas de prisão. E essa pessoa que tem essa cabeça voltada para o dinheiro, e é isso, ele está muito aprisionado numa escala muito baixa de prisão. A mente dele é a prisão dele. Então ele é limitado, por mais que ele consiga escapar da prisão, a prisão social, vamos colocar assim, ele está muito preso na prisão individual, na prisão da própria mente dele, do próprio, né, nem da própria mente, mas dos próprios interesses dele, por vezes até interesses dos níveis mais baixos, interesses de nível carnal, pura e meramente. Eu acredito que um indivíduo que não, que aparentemente ele não usufrui da lei da causa e efeito, é um indivíduo que pouco se desenvolve em vários termos possíveis. Então ele passa até mesmo até por consequência ter um nível de consciência muito baixo, sabe? Porque ele também é um ser sem senso de responsabilidade. Eu acho que é alguém que sem senso de responsabilidade, sem senso de isso daqui vai dar uma merda para mim, eu não tenho como mudar essa merda. Se eu fizer isso daqui e der merda, eu vou ter que arcar com as consequências. Eu acho que é alguém que sem esse senso de responsabilidade, é alguém que não é um adulto propriamente dito. Porque para mim, Thiago, faz parte da vida adulta você compreender a sua ação, compreender as possíveis reações da sua ação e você aceitar isso. Então, alguém que não aceita isso, ou que burla esse sistema, ou que tá sempre, ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro, já que eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, e tudo dinheiro, dinheiro, dinheiro, capital, capital, capital, eu acho que é alguém que é preso nas escalas mais baixas de consciência, nas escalas mais baixas de karmáticas, karmadharma, vamos colocar assim. E sem falar nas possíveis consequências espirituais, as possíveis consequências além vida. Eu sei lá, eu não sou cristão, eu não sou, não sei, budista, eu não sou espiritualista, eu não sei o que acontece, eu ainda sou cético, eu não sei o que acontece no pós-vida. Só tô falando que existe uma possibilidade de existir um pós-vida e de existir a lei da ação e reação no pós-vida, de existir, sei lá, céu e inferno, de existir, não sei, Tártaro, de existir essas porra aí, enfim. E aí, se um cara faz esse tipo de filha da putice, ele está sujeito a, sei lá, ir pro inferno, ou de ir para um lugar no ruim, no pós-vida, ou de reencarnar como algo ruim, reencarnar como, não sei, um animal aí numa situação muito desavantajada, enfim, enfim. Além das consequências para esse plano, que são a limitação da consciência, tem também as possíveis consequências para outros planos. Não sei. Essas possíveis consequências para outro plano, aí vai depender da sua crença, vai depender de você considerar isso ou não. Mas eu sou uma pessoa que não necessariamente considera e não necessariamente descarto. Então eu acho que tem esses dois tipos de consequência. Consequência tanto para esse nível de consciência terrena, quanto para um nível de. Para o nível. Quanto para o pós-vida, vamos colocar assim. Então, sim, hoje em dia eu acredito sim na lei, entre aspas, do karma, na lei da causa e efeito. E eu acho que mesmo quando a gente não vê as consequências, eu acho que as consequências estão ali de uma forma ou de outra, sabe? Às vezes as consequências não estão na aparência exterior, no exterior, mas estão no interior. Porque eu acredito que tudo que a gente faz, tudo que a gente percebe de algum jeito que se passa com a gente, seja via empírica, seja via espiritual, seja via coisas que não nos acontecem, experiências mesmo, eu acredito que isso determina muitas vezes qual vai ser o nosso mindset, qual vai ser a nossa consciência, qual vai ser o nosso nível de desenvolvimento, sabe? Eu acho que alguém que pula, que consegue pular a ação e reação, a causa e efeito, eu acho que é alguém que tende a não ter consciência de si próprio, não ter consciência nem da própria responsabilidade sobre as coisas. E não tendo consciência da própria responsabilidade é não ser um adulto, é não ter consciência para não poder ser aceitado nos níveis mais altos de consciência, porque para você evoluir de consciência, isso tem seu preço. E você não estar apto a aceitar a sua própria responsabilidade, aceitar sua própria as próprias consequências sobre aquilo que você faz, é você não estar apto para ir para esses níveis mais altos, porque os níveis mais altos de consciência vão estabelecer, vão determinar, vão exigir que você tenha responsabilidade sobre o que você está fazendo. Não é possível você ir para os níveis mais altos de consciência você ainda tendo uma consciência de uma criança, sabe? De você não querer assumir responsabilidade sobre as coisas. Eu estou falando isso principalmente a níveis mais ocultos, níveis mais esotéricos, níveis até de magia. Você tem que ter responsabilidade sobre os seus próprios atos. Então, um ser humano, sei lá, por exemplo, nesse exemplo simples, que antes me servia de contra-argumento, mas agora está me servindo justamente de argumento para ser a favor da lei da causa e efeito, não ser a favor, mas acreditar nisso, é justamente isso, níveis de consciência e ter essa consciência de que, crendo ou não, as consequências existem, sendo a nível exterior, sendo a nível interior. Então, sim, eu acredito na lei do karma e sim, eu acho que ela é válida universalmente, exceto em alguns pouquíssimos casos de pessoas que têm um conhecimento esotérico, um conhecimento oculto muito avançado, mas isso é um assunto à parte que eu não vou entrar nesse podcast. Mas para os seres humanos, entre aspas, comuns, para eu, você e todo mundo, a lei do karma sim existe e não dá para fugir dela. No meu ponto de vista, claro. Então, é isso daí, minha opinião sobre o karma. Ai, e bom, espero ter respondido. Vamos pro próximo. O Depressivo e a YouTuber 2. Inclusive, eu li já esse e-mail, só que era há muito tempo, sei lá, uns 5 meses atrás, não sei, faz um bom tempo. Agora o cara me mandou falando sobre esse mesmo assunto de novo, eu acho. Então, sei lá, vamos ler essa porra. Enfim, foda-se. Deixa eu dar um gole d'água. Eu já li a primeira parte aqui e já tô rindo. Vamos lá, vamos lá. O Depressivo, agora corno e quase MGTOW, e a YouTuber, segunda parte. Só por essa primeira linha já dá para prever o que vai acontecer. Aposto que vocês já estão prevendo também. Mas vamos lá. Olá, Terrasgo, tudo bem? Tirando a ansiedade do caralho. Acho que sim. Aqui é o Creone. Espero que conte logo a minha história. Estou puto nível hard. No final do ano passado, contei a história de como conhecia, entre aspas, garotinha do YouTube. Hoje vou contar como uma carinha de anjo pode enganar qualquer escravoceta. Ai, cara, já tô prevendo e eu acho que é exatamente aquilo que eu tinha falado no podcast que eu respondi você. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falei que mandaria o, entre aspas, presente fofo pelo correio e mandei. Puta merda, cara. Puta merda. Ela recebeu o presente, falou no stories dela que estava muito agradecida e que o livro era cara da Dondoca em questão. A partir daí, nossa relação ficou cada vez mais estreita. Mandava e-mails, ela respondia. Marcava o nome dela em fotos de bebês, cachorrinhos, etc. E ela se derretia toda. Eu botava fé nisso tudo, apesar de saber que ela curtia algumas páginas, entre aspas, diferentes. Exemplo, Quebrando o Tabu, Gina Indelicada, put, Jojo. Ai não, cara, ai não. Você realmente caiu nisso, cara. Aliás, conselho aí para todo mundo que tá ouvindo, para todo mundo aí que está se engraçando por uma mulher. Uma das primeiras coisas que você faz, se ela tiver Facebook, se ela tiver lá dando para ver as opções de curtidas dela, veja as curtidas dela, cara. Veja as curtidas dela. Se ela tiver esse tipo de coisa, quebrando tabu, Gina Indelicada, não sei o que das manas, feminismo, não sei o que, cara, eu não preciso nem falar, né, cara? Só sai correndo, cara. Mas não, cara, não cai nisso, cara. Estamos em 2019, cara. Vocês ainda estão caindo nisso, velho. Era muito. Ah, enfim, vamos continuar lendo pra. Vamos continuar. Começamos uma coisa mais séria. No entanto, comecei a reparar que um cara não parava de curtir as fotos dela. Porra, você é stalker mesmo, hein, cara? Comentava coisas como mulherão, gata, vem pra minha cidade e ela respondia tudo. Fiquei um pouco mais aliviado quando soube que esse cara começou a namorar uma outra moça. Cheguei a convidá-la para participar do meu podcast. Chegamos até a marcar um horário, mas faltando 10 minutos para começarmos a gravar, ela falou que tinha acontecido algo e não poderia participar naquele dia. Sempre quando eu falava de gravarmos o podcast, ela passou a desconversar e nem respondia as minhas mensagens. Acho que ela sabia que depois de gravar, eu a colocaria na parede e começaríamos o namoro. Web namoro, cara. Ai. Percebi que cada vez mais homens passaram a curtir o canal e a página dela, mas um em especial me incomodava mais. Assim como eu, ele morava bem distante da casa dela, mas parecia não ser um empecilho para os dois. Ela mantinha conversas tanto comigo quanto com ele. Pausa para uma curiosidade. Um belo dia, ela postou um vídeo no YouTube falando sobre maquiagem. Puta, cara, maquiagem. Ah, sério que você. Cara, maquiagem. Puta, youtuberzinho de maquiagem. Ah, cara. Ah, difícil, cara, difícil. Difícil, cara. Continuando. E em uma parte do vídeo, a safada cometeu uma gafe e disse: Hoje eu vou mostrar várias dicas de como aumentar a bunda. O correto seria aumentar a boca. Confesso que diante desta gafe, fiquei com meu órgão levemente enrijecido, o que foi resolvido com uma vigorosa punheta ES, mas isso não vem ao caso. Além disso, a sem vergonha falava de um grupo de apoio para arrumar pretendentes para YouTuber, e ela fazia questão de falar sobre isso. Mas a grande, entre aspas, tragédia aconteceu ontem. Eu estava no Instagram quando vi uma publicação sobre um assunto que eu esqueci. E nos comentários a vadia disse: Se isso não for sintonia, não sei o que é. Nisso o cara respondeu: Detalhe, isso não vem de hoje. Nisso o cara respondeu: Dois pontos. Detalhe, isso não vem de hoje. Eu não entendi muito bem isso daqui, mas enfim. Em outras palavras, minha cabeça está enfeitada há muito tempo e eu não sabia. Pode ser que outro dia eu veja as coisas de modo diferente, mas hoje estou puto. Depois disso, em pensamento, xinguei ela de tudo quanto é nome. Passei a noite em claro chorando e fiquei com dor de cabeça. Até agora não conversei isso com ela sobre o assunto, mas se é para ser filho da puta que sejamos todos. O namoro estava engatilhado e ela faz uma putaria dessas. Estou cansado, não quero virar MGTOW, mas o lobby tá foda. Duas lições tiro disso. Mulher é merda e nunca se ajoelhe diante de uma buceta. No mais é isso. Valeu, Thiago. Se isso não for sintonia entre a gente, não sei o que é. KKK. Ah, nisso o cara respondeu. Detalhe, isso não vem de hoje. Eu acho que ela comentou na publicação de um cara, e aí eu, cara, isso daqui é sintonia, e ele, isso não vem de hoje, dando a entender que os dois estão se pegando já faz um tempo. Ah, bom, e aí acabou o namoro. Valeu, Thiago. Namoro não, o e-mail. Valeu, Thiago. Se isso não for sintonia entre a gente, eu não sei o que é. Deixa eu dar um gole d'água. Cara, eu tenho duas respostas para esse e-mail que você me mandou. Uma vai te agradar e uma não vai te agradar. A primeira que vai te agradar é sim, ela estava te iludindo. Sim, ela estava se utilizando da, ai, eu sou fofa e ai, ai, olha como eu sou diferente. Sim, ela estava se utilizando possivelmente disso para te, entre aspas, iludir. A prova disso era que ela desconversar. O lance do podcast, realmente ela, muito provavelmente, ela não estava interessada. Essa é a parte de que vai te agradar. Sim, possivelmente ela estava assim, te fazendo de trouxa. Sim, possivelmente ela é uma filha da puta. Mas a parte, agora vem a parte que você não vai gostar. Cara, você também é muito trouxa, cara. Desculpa, desculpa, cara. Não é nada pessoal, não é nada que eu tô querendo te ofender. Mas, cara, tu conhecestes uma mina no YouTube? Uma mina que tem sei lá quantos inscritos? Uma mina que tem sei lá quantos caras querendo fazer as coisas com ela, porque simplesmente ela é a mulher. E aí tu, ela, você nem conhece ela pessoalmente. Você possivelmente nunca, depois dessa, você nunca vai conhecer ela pessoalmente. Você não sabe se a índole dela pessoalmente via internet é a mesma coisa. Tu não sabes nada. Resumindo, tu não sabe nada sobre ela. Tu já fica em, nossa, se apaixonou por ela. E tu tava esperando que realmente isso desse certo, cara. Cara, é isso que eu falo, cara. Caras, vocês se desiludem por mulher, vocês se desiludem por, ai, eu me fudi por mulher. Mas também, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Era muito óbvio que ia dar merda. Era muito. Cara, vocês mesmos colocam a arapuca pra vocês mesmos se foderem. Cara, sério, estamos em 2019 e vocês ainda acreditam em mulher via internet, em web namoro? 2019, cara, e vocês ainda caem nisso de ver uma mulher no YouTube e falar, nossa, ela tão. Nossa, ela sabe como é a minha solidão. Nossa, ela é diferente. Cara, sério mesmo, que 2019 vocês ainda caem nisso de acreditar numa mulher somente via internet, de não conhecer a mulher pessoalmente e já ficar todo apaixonadinho pelo que vocês veem dela da internet, pelo que vocês veem dela de Instagram, sério mesmo. E ainda mais uma mulher dessa que posta vídeo de maquiagem, cara, maquiagem, velho. Ai, cara, e aí você entra no. Cara, sério, cara, desculpa te falar isso, mas você mesmo se iludiu. Você colocou uma expectativa nela, uma expectativa, uma esperança em cima dela, que era só porque ela era bonitinha, e aí você ficou forçando essa esperança, você ficou forçando essa expectativa sobre ela, sendo que se você fosse um pouquinho mais racional, você já ia perceber que. Mas não, você ficou se apoiando sobre seus sentimentos. Não, eu não posso me iludir, não, ela é diferente, sim, não, ela é diferente, ela é especial, ela é, sabe, você mesmo nutriu uma ilusão sobre ela, sendo que no fim das contas, cara, você mesmo já tá dizendo, era muito óbvio, era muito aparente que ela é uma mulher padrão, que ela é uma foto padrão. Cara, tu mesmo, cara. Se você quer achar algum culpado, tudo bem, aponta pra ela. Mas, cara, você também é culpado, cara. Porque você se iludiu. Você quis ser iludido. Você quis nutrir esperança sobre uma mina que, no fim das contas, você não conhecia, cara. Então, cara, duas coisas. Um, sim, ela é filha da puta. Mas dois, você também é trouxa, cara. Puta que pariu, cara. Tu realmente ainda cai. Vocês ainda realmente ainda caem nisso de, ai, ela, pela internet, ela aparenta ser tão sozinha. Ela é tão igual eu. Cara, vocês reclamam tanto de mulher. Mas vocês também, puta, cara. Vocês têm quantos anos, cara? Vocês nasceram ontem, cara? Porra, cara, porra, desculpa, não quero te ofender com isso daqui, mas puta merda, cara, puta merda, velho. Era óbvio, era tão óbvio, velho. Era tão óbvio, cara, era tão óbvio, velho. Era tão óbvio que não dá para dizer, ai, você não se iludiu, você não quis se iludir. Sim, você quis se iludir. Sim, você quis ficar preso nisso, cara. Você quis não ver a natureza real das coisas. Então, cara, a culpa também é sua, cara. Desculpa te falar isso. E bola pra frente, cara. Esquece essa puta aí. E pelo amor de Deus, presente. Ai, era tão óbvio que ia dar merda. Era tão óbvio que ia dar merda que chega a ser engraçado. Desculpa tá rindo, mas chega a ser engraçado. Cara, não, pelo amor de Deus. Cara, você aí que me mandou e-mail, vocês aí que estão ouvindo, não se iludam por mulher que paga de diferente, que paga de antissocial no YouTube, na internet. Cara, só coloque algum crédito na mena se você vir a conhecer ela pessoalmente. Porque, cara, na internet todo mundo pode ser o que quiser, cara. A mina pode muito bem mentir pra você. Mulher sem caráter faz isso perfeitamente na internet. E uns trouxa, tipo você, tipo vocês, caem nessa, cara. Caem nessa. Elas fazem isso justamente porque tem trouxa que cai nisso. E manda presentinho pra ela, dá skin pra ela no LOL, sabe? Sabe? Porra, então vocês também não tem muita moral para reclamar, porque puta que pariu, caras. Ai, cara. Então é isso, cara. Pelo amor de Deus, não acredite em mulheres via internet. Não acredite, cara. Não se relacionem com mina que mora lá na puta que pariu. É pedir para se fuder. E vocês também, puta merda, velho. Puta merda, cara. Puta, não, não, não, não, não, para, cara. Para, pelo amor de Deus. Eu não tô falando pra você perder completamente a esperança em mulheres e mulher é merda. Não tô falando isso. Mas porra, cara. Porra, sério, sério mesmo. Sério mesmo que vocês ainda caem nisso, cara. Vocês que caem nesse tipo de coisa, vocês não têm muita moral pra reclamar de mulher porque. Porque, porra, cara. Porra. Vocês dizem que conhecem mulheres, vocês dizem que, ai, tomei a Red Pill e vocês ainda caem nisso, cara. Vocês estão se auto-iludindo, e se vocês se auto-iludem, vocês não têm. Não é a mulher que está te iludindo. Também é a mulher que está te iludindo. Mas é principalmente vocês que estão se iludindo. Então vocês. Ai, vocês também não têm muita moral para reclamar. Mas enfim, cara. Enfim, é mais ou menos isso. E é isso, cara. É isso. Não corra atrás, pelo amor de Deus. Não fale mais com essa mulher. Siga a vida, busque se auto-desenvolver e não caia mais nessa. Desse negócio de, ai, ela é diferente. Não, cara, não. Na internet todo mundo é diferente. Na internet todo mundo é bonzinho. Só se relacionem com minas que têm algum potencial que você já viu pessoalmente, que você já sabe como é pessoalmente. Com minas que, sabe, não dá nem pra saber se aquilo ali que ela tá falando é realmente verdade. Não, cara, não, não, não. Ai, enfim, cara, enfim. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Caralho, velho. Meu Deus do céu, os caras. Os caras estão me mandando uns puta texto pra ler. Não, não que tenha problema nisso, mas é que, porra, eu tô aqui falando, já vai dar 1 hora de gravação e já tô cansado de falar. Então, sei lá, eu não sei se vai dar. Não sei se vou conseguir ler todos os e-mails aqui. Até porque eu leio meio sério os e-mails, eu não leio assim, sabe? Ah, vou responder o cara de qualquer jeito. Sei lá, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, próximo. E-mail para ser lido em podcast. Caio. Capítulo 1. Ai, caralho. Decidi escrever estas linhas para registrar brevemente os meus pensamentos e assim entendê-los melhor. E talvez com esse exercício conhecer-me a mim mesmo. É que eu acredito que a escrita me ajuda a compreender com maior clareza a angústia do ser e desvendar as profundezas da minha alma. A propósito, o único lugar em que me sinto extremamente livre é no universo interior dos meus próprios pensamentos. Portanto, eu vou criar aqui uma espécie de leitor imaginário com o qual eu posso me dirigir e entabular um diálogo também imaginário. Não tenho a intenção de publicar esses escritos, é apenas uma masturbação mental. para satisfazer uma necessidade ainda desconhecida. Eu já faço uso da comunicação em forma de monólogos unilaterais há um bom tempo. Tenho um podcast denominado Sozinho no Quarto. Só eu, isso daí não é você. Tá, enfim. Em que gravo minhas próprias conversas com o meu ego, na tentativa de percorrer os labirintos da minha intelectualidade. Que gay isso. Que gay, pseudo-intelectual. Continuando. Basicamente é como se fosse um portal para acessar o autoconhecimento que está no plano metafísico. Tem alguns seguidores e não entendo o porquê essas pessoas gostam de ouvir um cara como eu. Esses seguidores geralmente são homens totalmente inadaptados e com sérios problemas de sociabilidade. É meu canal aí. Então eu sou gay, pseudo-intelectual. É isso aí. No entanto, eu acho que por mais que eu me considere uma pessoa extremamente supérflua e sem qualidades, creio que aquilo que eu venho falando tem certo impacto na vida desses caras. Afinal, se eu me considero sem qualidades, o que esse pequeno grupo de asséclas enxerga em mim? Será que a entonação da minha voz e o ritmo com que eu falo gera certo hipnotismo nessa galera? Pode ser. Mas basicamente creio que se trata de um sentimento deprimente de incompreensão social. Gosto, disso que eu faço e talvez tenha uma finalidade maior. E o fato de confortar outras pessoas também acaba me reconfortando. É uma via de mão dupla. E eu também me pergunto, até onde vai minha influência na vida desses caras? Imagine só, se eu conseguisse fazer com que 200 meus ouvintes, com que 200 ouvintes meus depositassem em minha conta o valor de R$ 100 cada um. Já pensou? Eu teria 20 mil reais. Eu poderia até mesmo fazer uma viagem para o exterior, visitar um país exótico, quem sabe a Índia. Realmente eu acho que iria preferir conhecer um país totalmente incomum, pouco revisitado, do que alguma praia paradisíaca popular ou um país europeu. Quem sabe eu não lance esse projeto aos meus queridos ouvintes. Projeto Indo para a Índia. Me ajude com 100 pratas. É engraçado, não é mesmo? Eu, Thiago, um simples mortal cujos pensamentos estão ressoando na internet, consigo atingir ouvintes espalhados por várias regiões. É espantoso pensar nisso, que os seres humanos conseguem compartilhar aquilo que se passa dentro de suas mentes com outros seres humanos através de sons, símbolos e tecnologia. Na verdade, quando penso nisso tudo, acho tudo muito bizarro. Eu aí. O fato de eu estar escrevendo isto, essas palavras, estes símbolos todos que contêm significados, ou quais estiveram dentro da minha própria mente, mas agora estão adentrando na consciência daquele que lê. Mas é claro que ninguém vai ler, porque eu não irei publicar esses escritos. Enfim, eu tô lendo isso daqui, cara. Você pediu para eu ler no podcast. Aliás, eu acabei de tocar em um assunto bem interessante, sobre a estrutura do pensamento. Às vezes eu penso que todos os pensamentos já existem em algum plano metafísico e que quando pensamos, apenas os trazemos para a nossa consciência. Isso também deve funcionar com as músicas. Por exemplo, eu acho que todas as músicas já existem em algum plano diferente e que o artista apenas consegue acessá-lo e transmiti-lo para todo mundo. Na verdade, essa ideia não tem nada de original, eu devo ter copiado ela de algum outro lugar. É, essa ideia já existe, cara. Mas enfim, originalidade. Será que eu sou original? Será que nós somos originais, nós, seres vis e ordinários, ou apenas replicamos aquilo que já foi dito? Será que ainda existem pensamentos únicos, filosofias que ainda não foram descobertas, ou tudo já foi dito? Af, cansei de escrever. Vou encerrar por aqui estas anotações. Continua. Eu acho que o cara meio que emulou como seria a minha consciência, como seria a minha forma de pensamento, coisas que eu penso, coisas que eu falo no podcast, e falou aí pra eu redigir no podcast. Sim, isso parece um pouco com a minha linha de pensamento, parece um pouco com coisas que eu penso de vez em quando, mas isso não é 100% eu, claro, óbvio. Porque você não sou eu, então você não sabe as coisas que eu penso. Claro, óbvio. Mas não sei, não sei qual foi, cara, não sei qual foi seu objetivo com esse e-mail. Se foi, sei lá, tentar emular a consciência de outra pessoa, se foi através disso ver pontos em comum da sua consciência com a minha, não sei. Mas sobre as suas perguntas finais, sobre se há algo de original, há algo que ainda não foi dito, se as coisas realmente já foi tudo já dito, já tudo está previsto, eu sou um pouco fatalista, eu acredito sim, um pouco em destino. Então eu acredito que, de certa forma, tudo já está escrito. E, o que não retira o peso a responsabilidade da consciência própria, das escolhas próprias. Eu acredito que ainda assim existe uma liberdade, mas essa liberdade é minada pelo destino. E para explicar isso daí, eu teria que fazer um podcast gigantesco para falar sobre, porque é um assunto muito complexo e muito de natureza muito metafísica. Então não daria para eu falar sobre isso aqui agora, porque no mínimo 1 hora falando sobre isso. E eu já tô meio cansado de falar, então não vou falar sobre. Mas eu acredito que sim, que já está, entre aspas, tudo escrito, tudo pré-determinado. Porém, eu acredito que ainda assim nós temos um peso sobre as nossas responsabilidades. Nós temos sim a responsabilidade sobre as nossas escolhas. As nossas escolhas importam, sim, vamos colocar assim. E eu acredito que por mais que ainda exista essa pré-destinação, por mais que isso exista, isso não quer dizer que nós não sejamos responsáveis por uma pequena parcela do nosso destino. Então eu acredito tanto em liberdade, entre aspas, liberdade própria, liberdade metafísica, liberdade existencial, quanto também em destino. Eu acho que as duas coisas. Uma na razão de 70%, 70% é destino, 30% é escolha própria. Então, eu ainda acho, por mais que as linhas gerais do destino já estejam escritas, eu ainda acho que há uma responsabilidade nossa em escrever o nosso presente e o nosso futuro. O passado não, porque o passado já não tem como eu escrever o passado. O passado entra para os registros akáshicos. Tô dando aí as linhas gerais de conhecimento. Quem quiser pesquisa, quem não quiser não pesquisa. Mas é isso. Eu não acho que era um e-mail necessariamente para eu responder, mas eu já dei uma respondidazinha bem em breve. Espero que minha respondida tenha sido satisfatória. Então é isso. É isso. E você conseguiu emular minha consciência, minha mente, num nível muito superficial. Conseguiu, mas num nível bem superficial, devo dizer. Mas se você quiser continuar tentando, continue. E boa sorte. E é isso, eu acho que 70% é destino, já está predestinado, já foi dito assim, 30% é responsabilidade nossa. Enfim, obrigado pelo envio do e-mail, vamos para o próximo. E seriamente, eu já estou muito cansado de falar. Ai, cada vez menos eu tenho tolerância a falar. E talvez esse seja o último e-mail que eu vá ler. Talvez os outros eu deixe para ler depois. Mas sei lá, vamos lá, vamos lá. Olá, Thiago, tudo bem com você? Bom, meu e-mail de hoje é sobre minha vida fracassada. Resumidamente, tenho 21 anos, sou desempregado, antissocial, depressivo. O Tommy Gamer raro e diferente, versão macho. Virgem e um pouco maluco. Na infância eu era totalmente excluído por todos, até hoje não entendo a razão, pois nunca fui feio, muito chato e até hoje não sou. Meus pais se separaram quando eu era pequeno, pois meu pai, por alguma razão, sempre foi promíscuo e trocou minha mãe por uma vadia que engravidou do meu pai, pois viu que ele era formado e ajudaria ela financeiramente. Desde que meu pai se separou da minha mãe, senti que minha vida mudou e desde aquela época nunca mais fui feliz. Apenas tenho lampejos de felicidade muito rápido e não permanente. Eu tinha uns 6 anos quando eles se separaram, lembro com memória fotográfica o dia. Bom, na minha pré-adolescência continuei sendo rejeitado pela galera alfa e pelos normies. A única memória boa que tenho dessa época é que a menina mais popular da escola se apaixonou por mim. Escrevi até carta. E aí terminou? E aí terminou. Tipo, eu escrevi até carta. E aí acaba. Tipo. Bom, eu tenho a impressão de que você poderia se alongar mais no e-mail, contar mais da sua vida, mas já que você só quis escrever até aí, então ok. Sei lá, cara. Primeira consideração, primeira e talvez única consideração. Você disse que você não é feio, que você não é muito chato e tal. Mas essa, muito possivelmente, é a impressão que você tem sobre você. Não dá para saber se outras pessoas também têm essa impressão sobre você. Quer dizer, não sei. Você já perguntou para outras pessoas? E isso de vários grupos, não somente do seu grupinho que você participa, se você participa de algum grupinho. Mas Você já perguntou para outras pessoas o que elas acham de você de maneira sincera? Se elas te acham feio, se elas te acham chato, se elas te acham sei lá o quê? Porque uma coisa você se achar, ou você, baseado na opinião da minha família, eu não sou feio, eu não sou tal, tal, tal. Mas e para pessoas que estão de fora? Para pessoas, sei lá, que você vê na rua? Para pessoas que você nem conhece dinheiro? Para conhecidos, assim? Você já perguntou o que que eles acham de você? Claro que é meio difícil, é meio estranho. Pessoas normais, normes, ficariam olhando para você e tipo, por que que você tá me fazendo essa pergunta? Sabe? E eles não seriam sinceros o suficiente. Mas o que eu quero dizer é, será que você sabe mesmo o que as outras pessoas pensam ou não de você? Porque muitas vezes a gente pensa que eles pensam algo da gente, mas na real eles não pensam esse algo da gente, sabe? Eles têm uma impressão totalmente diferente sobre você. Então, de repente, eles não necessariamente te acham um cara feio, mas eles podem te achar desinteressante por algum motivo, eles podem. Você de repente transmite uma aura, como você mesmo diz, antissocial, e aí isso não gera o interesse deles se socializarem com você. Enfim, cara, enfim. Não dá para saber se de fato você é ou não é alguma coisa que você falou. Talvez você esteja errado. Só se você já perguntou para muitas pessoas e pessoas de confiança, pessoas que deram uma resposta sincera, e elas falaram esse tipo de coisa. Mas se não, eu recomendaria a você perguntar para algumas pessoas até fora do seu círculo, pessoas, sei lá, até conhecidos ou desconhecidos, se você é alguma coisa diferente, para confirmar suas impressões sobre você mesmo. Daí, talvez assim ajude a explicar o porquê de você não ter muitos amigos, o porquê das pessoas não se interessarem por você e tal. Primeira consideração sobre isso, sobre essas poucas informações que você me mandou. Sei lá. Segunda consideração, 21 anos. Cara, você ainda não tá tão fudido assim de vida. Fudido mesmo você seria se, sei lá, você tivesse 40 anos, desempregado, antissocial, virgem, nunca trabalhou, morando com os pais. Aí realmente você seria um fudido. Mas eu acho que 21 anos você não tá tão fudido assim, não. Eu recomendaria você. Eu sei que 21 anos, você ainda é jovem, você ainda tá na fase merda disso, ainda cabeça de um pouco adolescente e tal. Mas tenta começar a pensar um conselho tiozão, tenta pensar um pouco no futuro, tenta já ver lance de emprego, tenta, sabe? Tenta alguma coisa. Você ainda tá jovem, você ainda tem tempo para se fuder, você ainda tem tempo para se fuder com mulher, você ainda tem tempo, cara, você ainda tem tempo. Então, não tenha medo, cara. Não tenha medo de errar. Vai lá, erra, tenta de novo, erra, tenta de novo, erra. E é isso aí, cara. É isso aí. Caralho, eu tô começando a ficar com calor porque tá começando a esquentar aqui nessa porra. Vou tirar a camisa aqui nessa merda. Segunda consideração. A única memória boa que tenho dessa época é que a menina mais popular da escola se apaixonou por mim. Sei lá. Sei lá. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Como eu disse, você poderia ter se alongado mais no e-mail. Poderia ter falado mais coisas sobre você. Talvez assim eu poderia ter um prognóstico maior e melhor sobre o seu caso. Mas acho que eu vou me limitar a falar essas duas coisas. Pergunte para as pessoas o que eles realmente acham de você, se você já não perguntou, e para pessoas desconhecidas também. E dois, você não tá tão fudido assim, cara. Você tem 21 anos, ainda tem tempo para se fuder. Se você chegar no dobro de idade que você tem agora, se você chegar nos 42 e ainda tiver nessa condição de desempregado, depressivo, fudido, virgem, sem nunca trabalhou e tal. Quer dizer, eu tô implicando que você nunca trabalhou, mas não está escrito aqui diretamente que você nunca trabalhou. Enfim, se você chegar a um dobro da idade, aí sim você pode se considerar fudido. Mas eu acho que você ainda tem alguma esperança, cara. Então tente, cara. Eu sei que é difícil, é uma motivação, niilismo, nada faz sentido, ninguém gosta de mim. Eu sei, cara, é difícil. Eu mesmo só tô conseguindo arranjar motivação agora que eu tô namorando. Então, eu sei, cara, é difícil. Mas, cara, tente usar sua jovialidade de 21 anos, sua vontade de trepar de 21 anos, que eu sei que quem tem 21 anos sente muita vontade de trepar. Tente utilizar o seu. Ah, eu tô com muita vontade de trepar. Então pense o seguinte, cara, vou arranjar um emprego para poder pagar puta para poder trepar. Utilize a força do gado para fazer alguma coisa, sabe? É isso que eu tô falando, cara. Você pode utilizar o seu instinto de gado para tentar ter uma vida de gado e para tentar sair da sua situação de fudido social, saca? Qualquer pessoa eu acho que pode tentar fazer isso. Eu tô tentando fazer isso. Utilize o poder do gado, o poder da autoindução pro nível mais baixo possível, por exemplo, sexo, para tentar sair da situação de fudido, cara. Então pensa o seguinte, cara, vou começar a trabalhar, vou buscar emprego para poder pagar puta. Ou não, sei lá, para pagar no joguinho, para comprar um PC foda, para, sei lá, o que você quiser, cara. Para tentar sair da situação aí de fudido social. Ou não, cara. Ou não. Ou não, sei lá, eu só tô dando conselhos aí. Se você quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não segue. E é isso aí, é isso aí, cara. Já tô meio cansado de falar. E sei lá, se você quiser, tiver Facebook, quiser participar do grupo, quiser explanar mais sua situação lá no grupo, lá do Facebook, explana lá. Ou manda e-mail, melhor, manda outro e-mail. Enfim, é isso, obrigado pelo envio do e-mail. Vamos pro próximo e vai ser o último e-mail que eu vou ler. Por quê? Porque eu tô com pouca energia. Por quê? Porque, como eu disse, eu bati duas punhetas ontem, então eu tô com pouca energia, eu tô com pouca vitalidade, eu tô com pouco homem, eu tô com pouca hombriedade em mim. Então, o próximo e-mail que eu vou ler vai ser o último. Os outros e-mails eu leio posteriormente. Não fiquem bravos comigo. Tive que bater punheta porque realmente eu não tava aguentando de tanta ansiedade. Então, vamos lá. Nossa, cara, eu tô muito cansado. Um texto extraído do 1500 Chan. O ano é 2014. O debate presidencial entre os candidatos do segundo turno, Mandioca Rousseff e Aécio Neves, está sendo transmitido. Porra de Fusca do caralho. O debate presidencial entre os candidatos do segundo turno, Mandioca Rousseff e Aécio Neves, está sendo transmitido pela Vivo. Transmitido pela Globo ao vivo, milhões de pessoas assistindo. Após aproximadamente 10 minutos de debate contra a Mandioca, Aécio sofre um colapso mental. Ele rasga suas roupas enquanto grita jargões homofóbicos e elitistas contra a presidenta lésbica e os beneficiados do Bolsa Família. Dezenas de notas de R$ 100 caem dos seus guibeiras, todas fresquinhas do caixa eletrônico, algumas enroladas em forma de tubo. Caem também alguns saquinhos com um pó branco até então não identificado. Aécio Neves continua a despir-se até ficar somente de cueca. O candidato então puxa a rola para fora da cueca e começa a se masturbar enquanto grita dizendo: "Os pobres que se fodam". O seu pênis é visivelmente circuncidado e uma tatuagem da estrela de Davi é visível na virilha. Após ejacular 3 vezes sobre as notas no chão, Aécio continua a despir. Já sem roupa alguma para cobrir suas vergonhas, o presidenciável começa a rodar violentamente como um peão. Peão, sua peruca cai e atinge um dos presentes no auditório. Caralho, tô muito cansado, tô falando tudo errado. Ele agaixa, vira de costas e com a força de um tucano raivoso, agarra cada uma de suas nádegas com a mão de forma tão violenta que suas unhas por cortar fincam-se em sua pele. O auditório vê aquela cena dantesca, completamente descrédula. O bom mineiro então afasta as nádegas e revela uma segunda estrela de Davi tatuada em volta do seu ânus. Muito bom. Isso realmente parece texto de Chan. Realmente parece texto de Chan. Texto está aí de, sei lá, Dogola Chan. O ano é 2014. Estrela de Davi tá toda na virilha. Caralho, caralho, caralho. Ah, não tem nada para comentar desse e-mail, graças a Deus, porque eu já tô cansado.